pode, o poeirão se levanta. A moçada arrepia, bate palma, grita e canta. A festa é animada, aqui tem canha na guampa. Esse som é brasileiro, o sertanejo que comanda. O nosso som de viola cada dia se expande. Quem gostou chega mais pé, faz barulho Campo Grande. Essa viola caipira conquistou a capital. De uma banda caducando, todo mundo gosta igual. A pegada é animada, coisa assim nunca se viu. Saímos de Botoquena pra conquistar o Brasil. O nosso som de viola cada dia se expande. Quem gostou chega mais perto, faz barulho Campo Grande. Trabalhando com humildade, carisma e competência, conquistando nosso espaço sem pensar em concorrência. Agradecendo a saúde e a vida que Deus nos deu, sem esquecer Campo Grande, onde tudo aconteceu. O nosso som de viola cada dia se expande. Quem gostou chega mais perto, faz barulho Campo Grande.